agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Pelos vistos, a última emissão desta semana. Eu espero que você esteja bem, que tudo esteja a correr pelo melhor consigo e que esta manhã tenha-lhe corrido muito bem. Hoje o Diga Lá ao Senhor Fado está aqui para lhe trazer mais um pouco da alma portuguesa. Já sabe que nós contamos sempre com a sua participação, com o seu pedido. www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. É só dizer-vos qual é o seu pedido, qual é a sua dedicatória até se a desejar fazer. E nós temos todo o orgulho, todo o gosto em passar aqui o seu fado. Aquele fado que lhe faz bater o coração, aquele fado que lhe põe a lagriminha ao canto do olho. Contamos com isso, com a sua participação. Faça deste programa o seu programa. Já sabe que sempre um pouco da alma portuguesa cai bem, nem que seja a hora de almoço, para sempre fazer um pouco de companhia. Vamos então ficar com Três belos fados, três belos momentos de três grandes vozes, acompanhadas com belas cordas de guitarras, belos sons completamente melodiosos. A alma portuguesa é muito melodiosa. A prova disso é termos aqui a nossa Maria Armanda, depois segue-se com a Amália Rodrigues e, para terminar, o nosso grande senhor do fado também, Alfredo Marceneiro. Três senhores do fado, três grandes vozes, três belos momentos aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Amanhã está linda. Quero ir ao Cané bailar um fandango ainda. Canoa, tu conheces bem. Quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde tu vais? Se outro barco te abalroa, nunca mais tu a trocas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Sobes o rio Tejo e trazes da outra banda o sal do meu ribatejo. Repara no meu campino, levando o gado a pastar, sem conhecer o destino que Deus tem para nos dar. Canoa, tu conheces bem. Quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde tu vais? Se outro barco te abalroa, nunca mais tu atracas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde tu vais? Se outro barco te abalroa, nunca mais tu atracas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Estranho e magoado, mas que eu pudesse senti-lo, toda a alma como eu. E seria tão diferente se eu ouvi-lo toda a gente dissesse quem o cantava. Quem o escreveu pouco importa, se eu andei de porta em porta para ver se te encontrava. Quem o escreveu Diga lá ao Senhor Fado. Música dos caracóis, não me deixes, minha querida. Cantaram como heróis a história da nossa vida. Não ouves os roxinóis a cantaram como heróis a história da nossa vida. Falares da nossa idade, os teus encantos destrói, irás atrás da vaidade que a moda lá na cidade lançam desses caracóis. Depois não quero ir para a cidade, porque eu morro de saudade no sítio dos caracóis. Não queres ir para a cidade, porque eu morro de saudade no sítio dos caracóis. Três belos fados foram, na voz de três grandes fadistas, duas senhoras e um senhor, de facto, mas vamos prosseguindo agora com mais três senhoras do fado, duas vozes que de facto ainda não passaram muito por aqui, não porque sejam esquecidas, mas porque às vezes nem há oportunidade, mas não deixam de ser lembradas, claro que não. Fazem parte da grande alma portuguesa que temos. E como diga lá o Sr. Fado, é sempre um programa que tenta passar aqui um pouco de tudo, um pouco de todos os fadistas fantásticos e maravilhosos que temos. Vamos então ouvir estas três vozes. Vamos ficar com Dona Fortuna, na voz de Ivone Ribeiro. Depois ficamos com Lisboa Antiga, na voz de Patrícia Rodrigues. E depois ficamos com o fado de uma senhora que já passou por aqui, de facto, Cristina Branco, com Sete Pedaços de Vento. O fado é novo, a senhora já passou por aqui, mas não deixa de ser lembrada, nem deixa de ser uma grande voz do fado. Vamos então a estes três fados, três belos momentos, e aproveite, deixe que a sua alma, que o seu espírito relaxe ao som destas cordas e destas belas vozes que passam aqui, no seu Diga Lá ao Senhor Fado, para si, sempre para si, com todo o orgulho, em português. Já viram por aí uma senhora importuna, chamada Fortuna, chamada Fortuna, que anda sempre acompanhada de outra senhora mais forte, que se chama Sorte, que se chama Sorte. Nasceu na Rua da Fé e mora desde criança no bairro da Esperança, no bairro da Esperança. E por mais que a gente fale, e por mais que a gente diga, não liga, não liga, não liga, não liga. Mas se alguém a encontrar, era favor perguntar onde vive agora, onde é que ela mora. A Fortuna quando vem nunca espera por ninguém, chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. Mais linda não vejo, eternamente a brincar. chorar e a cantar. E contente, o teu semblante se retrata no azul cristalino do Tejo. Mulheres e senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis, das espelhas e das doiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares verões matinais, já não faltam mais. Nas festas, nas seculares procissões, nos populares pregões matinais, já não faltam. Chegamos então ao fim do Diga Lá ao Sr. Fado de hoje. Espero ter-lhe feito uma boa companhia, espero ter-lhe feito bem à alma, ao coração, às lembranças, a tudo aquilo que você tem. Espero ter-lhe feito uma companhia muito positiva. Espero que tenha também uma tarde muito feliz, um resto de dia muito repleto, portanto, completamente repleto de boas energias, bons momentos, pessoas muito especiais, tudo de positivo, só positivismo. E desejo-lhe também um bom fim de semana. Aproveite o sol, se o tempo não nos privar daquelas partidas muito más. E não se esqueça que segunda-feira estamos cá, liga-lhe ao Sr. Fado às 13 horas para lhe trazer mais um pouco da pura, verdadeira, bela e maravilhosa, inesquecível alma portuguesa. Vamos, digo já, desde já, www.radioantenaweb.info. Tem sempre um cantinho para si, para o seu pedido, para a sua dedicatória, para ouvir o seu coração a palpitar e ter a sua alegrinha ao canto do olho, porque às vezes a parte dá para isto. E o nosso e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com, é também uma porta de ligação sempre aberta para si. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória, transforme este programa no seu programa. Adeus, até segunda-feira, tenha um fim de semana muito feliz, fique com o nosso Carlos do Carmo, um homem da cidade. Até segunda-feira, fique bem. Agarro a madrugada como se fosse uma criança. Uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança, tal qual o corpo da cidade, que manhã cedo ensaia a dança de quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta lua que no meu tejo acento seu. Vou por Lisboa, maré nua que desagoa no Rocio. Eu sou cidade que amanhã cedo acorda e canta, e por amar a liberdade com a cidade se levanta. Vou pela estrada deslumbrada da lua cheia de Lisboa, até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa. Sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto. Eu sou o homem que transporta a maré povo em sobressalto. E quando agarro a madrugada, colho amanhã como uma flor. À beira-mágoa desfolhada, o mal me quer azul na cor. O mal me quer da liberdade, que bem me quer como ninguém. O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo perfumar, com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer amar. Música.